nós. Agilizando para o cruzamento do, do eixo da 1028. Espera aí, falar com a esquerda agilizar para o próximo. De Vera Cruz, mantendo 1500 pés pelo que vai ser. Para através de Vera Cruz, que vai ser. Salvador, agora 675. Salvador, Guaromia, 75. 675, acione de identificação, autorizado via chegada clara e desça para nível 040, Guaromia, 75. 040, chegada clara, Guaromia, 75. É, Torre, o Bravo X-Ray Fox está iniciando cruzamento aqui do aeródromo. Gente, o Bravo X-Ray Fox Trot decolou aos 1800 Zulu, mantendo minha escuta, reporte o eixo down 028 livre. Reportará. Deixa o plano de voo junto à sala de tráfego. Chama o controle, 119.8, até a volta. Batendo subida, chama controle 19.8 até a agressão. Bonita curva. Grato. Matando o controle. Questionamento é se o senhor preencheu o plano de voo completo ou simplificado junto à sala IS. Pode ser para a sala IS. A gente aguarde. Sony, código 0137, hotel Limatango. 0137, hotel Limatango. WebJet 6703, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, 6703. Autorizado Brasília, nível 340, Delta Zulu 17, decola a pista no zero. Correção, decola a pista 28, mantém a reta até 3000, após curva esquerda, perfil subida agora, leval, transição, ofito, controle 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 6, o código 5415. Forte no meu país. Manterá o corredor forte, 1 no mil pés, Bravo X-Ray, Foxtrot. Onda 7, gole, val, ofito, transponde 5415, decola da 28 em frente até 3000 pés quando curva à esquerda, o controle 1119.8, web 6703. Correto, portão 8, chame pronto para puxar acionar. Chama na porta pronto para puxar back acionamento web 6703. Matrícula? Vera Cruz, o Quebec Serra. O Quebec Serra mantém o perfil dos corredores, reposta ingressão do corredor Interlagos. Uniforme, novembro até o papá, acione código 0147. Controle Goromia 75. Prossiga. Vai manter pro 070, evitar a formação. Sente desvio, Goromia 75. Firma. Hotel Limatango, não estou recebendo seu modo Charlie. Hotel Limatango, você está com 137, está através do Pacu. Matago, estou ouvindo noite decimal 6. 186, altagem Matago. Eu gosto de Bravo XC Foxtrot. Hotel Matango confirmando a intenção direto para o 4. Confirmando, direto para o 4. Presente, prossegue então direto para o 4, ajuste no 0 no 4, temperatura 28, o vento 180 graus com 0,62 nós. Reporte no Pátio 4. Você estará no Pátio 4, Hotel Matango. Pai uniforme, novembro, até o papai o controle. Voo 675 para manter a prova mais quantas milhas? No 675 por mais 20 milhas. Para a Lagoinha. O questionamento seria se eu preencher o plano com o destino a Salvador? Guardião 02, boa tarde, prossiga. Guardião 02, acionado na parte do GRS, é o B04, piloto em comando, voo Ney. Estamos com um acidente grave na BR-324, óbvio do norte. E gostaria de autorização para decolar imediato do parque do GRS, contra a norte. Aeromédico. Guardião 02, livre da coragem. Observe esquilo finalizando o pouso. Pátio 4, vento 170 graus, 08 nós, comprou nós. Sim, aqui, o visual para a nave, ela está pousando aqui no, pela 177, no 4 da B. Vamos fazer a decolagem, mantendo a devida separação. Patrão, autorizado a passar para o Tadek Serra? Firme. Senhor Tadek Serra, autoriza a rotatória? Até o perfil dos corredores, reposte ingressando a Interlagos. Tá. Cópia no portão 01. Ok, vai tocar Rodel. Eu só poderia adiantar a saída para a gente não? Gole. Transis. Gole aval após Sagaz. Gole aval Sagaz. Obrigado. A sua escuta para a Copa 4065. É o 360? Afirma. Alfa Victor Juliette confirmando no Parque da Bata, dois a bordo. A intenção seria Lagoinhas? O nível apenas? 035, sim, já guarde cópia. Exatímetro no 014. Está autorizado o final do procedimento LS Zulu da pista 28. Reposto estabilizado no curso localizador. 2000. Comarado localizador 6714. Controle Salvador, Guardião 02, boa tarde. Guardião 02, mantém sequências visuais, 500 pés, Lua Norte. Lua Norte. Visual Marina, visual com local de pouso, necessário, Guardião 02. Ciente, Guardião 02, informa o tráfego na posição de 12 horas, rumo oeste, mantendo o perfil dos corredores. Está a 7 milhas, mantendo 1500 pés, é um Bravo November 2 Alfa. Ciente do tráfego, manteremos aqui no setor no máximo 500 pés do Guardião 02. Controle, o Bravo X Fox para ingresso no Interlagos. Bravo X Fox Trot, mantenha corredor Interlagos, direto rotatório, reporte visual com aeródromo. Apoio da rotatória, reporta quanto visual, Bravo X Fox. Tarife, o Kilo Quebec Terra. Confirma intenções, está mantendo o perfil da chegada? Tá, vai testar o localizador, o nome é assim, Vana Produce, né? Quero que seja ingressante a lado. Controle, recebe o Kilo Quebec Serra. Como é que serve, tá visual? Positivo. Torre, ano noite, decimal meia. Boa noite, decimal meia, Serra. MLS, o gol 1675. 1675, reduz a velocidade de aproximação, chama torre, ano noite, decimal meia. 286, até daqui a pouco. Controle, o gol no 807. O transponder 5421, o controle 1 no 9 decimal 8. Autorizado Campinas, nível 360, pista 28, mantém 3 mil pés na, mantém pra, até 3 mil pés, curva esquerda, na saída Gole, Eval Sagaz. Upper Whisky 58, Aerovia, aciona 5421 do transponder, chama o controle 1 no 9 8, o azul 4065. 4065, atingimento correto, só reforçando. Irá manter proa até 3 mil pés. Após 3 mil pés, inicia a curva esquerda na saída agora, levar o Sagaz. Afirmo, manter a proa até 3 mil pés. Após 3 mil pés, curva esquerda na gole, levar o Sagaz. 4065. Gente, reporte quando pronto. Chama pronto, muito grato, 4065. Vai ser postrante, chama então o Rio no 8 decimal meia. 18 meia, Bravo X Fox. E Salvador, boa, Papatango, Bravo X Fox no regresso. Gente, o Bravo X Foxtrot, eu tenho um tráfego tipo Islander na final da pista no 7, da Aerostar, Kilo Quebec Serra. Eu inicialmente prossiga para a vertical da rotatória e suba para 1.500 pés inicialmente, Bravo X Fox. Está de 1000 iniciando subida para 1.500 na prova da rotatória, Bravo X Fox. Gente do Kilo Quebec Serra. Gente, o Kilo Quebec Serra, torre? Olá. Que é... Reporte cruzando 1.000 indecido, ok? 7, tá. Vou no 675, tem o capa vista? Ainda não, daqui a pouquinho já vai ficar visão. Ok, 7. 8. Salvador, WebJet 6703, no gate 8, tá pronto para estacionamento. De autorização para o pouso, Kilo Quebec Serra. Campa vista, no 67. Gente, tráfego avistado, cheque o trem, pista 28, os últimos 90 estão fechados, vento 210 graus, 0.9, 675. LV Post, ciente da restrição, ou no 67. Kilo Quebec Serra, continua a aproximação, aguarde autorização, tráfego avistado, trem baixado, travado até fábrica. Qual? Na Bravo XC Foxtrot, visão a Quailanda final no 7? Afirmativo, 7.500 agora na prova da rotatória. Sente autorizado a final pista no 7, vai reportar estabilizado, aguardando. É o número 2 no 7, o Bravo XC Fox. Como número 2, o Bravo XC Fox vai reportar estabilizado. Salvador, boa tarde, tá 3155 Quebec. Então 3155 Guarulhos, será coordenado, informação em curso, é a Romeu, aguarde cópia. Romeu aguardando, a possibilidade de coordenação via continente, ou era Upper Whisky 58, para São Paulo? Negativo, devido à nota. Ok, 3155. Alfa Victor Juliette na escuta. Alô, gol 649. Então libera a esquerda, 121 desse manual para ataque certo. Esquerda, 129, agora mesmo preciso. Ainda previsto, gol 649. Confirme o nível, é o 145? Só um minuto. Alfa Vito Juliette na esquerda do solo, Salvador. Alfa Vito Juliette, não consigo receber a sua transmissão. Faça um cheque no equipamento e retornem à frequência do solo. Agora 675, até. Fui no 675, táxi via Alfa Juliette, posição meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, agora mesmo. Tacaju, 120, decimal 3. Fica para que seja solo aos 16, livre à direita, ao estacionar, livre frequência. Tá. Alfa Vic Juliette, como é que recebe a torre agora? 07, desça via chegada e pitch para 2000 pés, altímetro no 0 no 4. Autorizado o final do procedimento LS Zulu da pista 28. Reporte estabilizado no curso localizador. Tomarei localizador, voo 807, vai receber. Alfa Vito Juliette, se tiver, se a intenção for cancelar o plano, solicito que faça um cancelamento junto à sala IES. Não aceitamos cancelamento via fonia. Igualmente. Fala, pelo que vai ser. E que bem que você acha de assinar a frequência livre? Para a Morro de São Paulo. Pista no 7, livre vento 200 graus, 109. Pista livre, pouso no 7, o Bravo que sem Fox. O número 49 é o solo. Prossiga. Confirmando o nível para Léus. Ah, previsto 240, senhor. 240 será coordenado, aguarde. Salvador, Webjet 6703, está pronto para o táxi? Com 122 a bordo, autonomia 3 horas e 30, alterna com 20. É 703, por gentileza, confirme os dados novamente. Positivo, então está pronto para o táxi com 122 a bordo, autonomia 3 horas e 30, alterna com 20. Jet 6703, Libre Taxi, Juliette, Alfa, até o ponto esperado 28, Taxi Way Golf. Quando na Golf, pronto, torre 1086, ajuste no 014. Juliette, Alfa, até a Golf, no ponto de espera, chama a torre em 198.6, 1014, ajuste, Web 6703. Tan 3153, corrigindo, Tan 3155, pronto, cópia? Tá pronto, senhor. Tan 3155, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Upper Whisky 50. Decolado 28, após a decolagem, mantém proa até 3.000 pés. Após 3.000 pés, curva à esquerda, na saída Gole, Eval. Após Eval, direto Gonza. Após Gonza, direto posição Eudes, onde intercepta a Upper Whisky 50, sua rota até Guarulhos. 5432 é o transponder, o controle 119.8. TAN 3155. Autorizado 340, Whisky 50, decola 28, 3.000 pés, mantém a proa. 7.000 pés, por esquerda, Gole, Eval, Gonza, Eudes e Aerovia. 5432, transponder 98, o controle. Tan 3155, cortejamento correto, posição 07, reporte quando pronto. Reportará 3155. Paulo Gol 649. Estimando pista 17, Bravo que você foca o 9, pronto, cópia. Prossiga. Bruno 649, está autorizado, Ilhéus, 240 é o nível, decolado 28, após a decolagem. Mantém a proa até 3.000 pés após curva à esquerda, na saída Gole, Eval, após Eval, posição Coral, direto Coral. 5422 é o transponder, o controle 119.8. Ah, 240 autorizado, painel, decola 28, mantém a proa até 3.000 após curva à esquerda, saída Gole, Gole, Eval, após Eval, Coral. 5422, transponder, 198.649, ponto para o pushback, acionamento. Bruno 649, cotejamento correto, autorizado, puxa, acionamento 03, o portão, reporte quando pronto para o táxi. Telefone, acionamento, chama na táxi, 1649. Tan 3155, ao solo, voltando. Prossiga, senhor. Apenas confirmando a frequência do controle copiada. 198, senhor. Ciente. Firmo, pronto, cópia. Pelo Quebec Serra, autorizado o Muro de São Paulo 040, decola da 17, primeira curva à direita, saída da El, após direto. 01123, eu transponder padrão, controle 119.8. 040, decola para a frente, curva à direita. 0193, decola para a frente. Saída da El, após direto. Pelo Quebec Serra. Procedimento correto, confirme o POB? 03? Gente, para acionamento de táxi, a torre, 108.6. Tá. 95, obrigado. Pelo Quebec, certo. Gol 1807 no ILS da pista 28. 1807, continua a aproximação, reporte visual, trem de pouso baixado travado, informa os últimos 90 metros fechados. Espera visual, gol no 807. Serra, autorizado acionamento, reporte de táxi para a pista no site. Mantém a ponte de espera da Golf. Vai manter o ponto de espera na Golf, F6703. Parada 28, quando pronto, na Taxi Golf 208, meia dúzia. O ajuste no 0 no 4. Indião, mantém o ponto de espera da 28, quando na Golf 208, meia dúzia, 649. Confirmando PLP 98. Apenas 98, sente. Pouso pista 28, vento 180 graus, 14 nós. Teve o pouso na pista 28, boa noite, 00. Você é autorizado táxi a papá, reporte ingresso pista no site. Portão, reporte quando pronto. Táxi. Lindo push, reporte pronto para o táxi, 4065 da Azul. Você é autorizado ingresso pista no site, reporte alinhado e pronto para decolar. Juliette Quebequila decolou de Veracruz para lançamento paraquedista nível 100, está com 4 a bordo acionado 0154. Estamos Juliette Quebequila, prossiga a ascensão para o nível 100, reporte início para lançamento. Autorizado 100, reportará lançamento Juliette Quebequila. O 1807 arremeteu os 27 para confirmar Tifsa. 13 nós de cauda, tá dando na 28. Sim. Túnel 649 na escuta do solo. Prossiga. Gente, irá ingressar a primeira direita, a Taxiway Kilo, aguardando no pátio 3. Estamos avaliando agora a mudança de pista junto com o controle de Salvador. Ok. É direita, o parte 3 aguardando. 649. Sente. Sua frequência, 1807. O 1807, chame controle 119.80. 19.8, obrigado. Aguardo para a esquerda da banca. Controle, eu vou no 807. Boa noite, 07, suba, mantenha nível 040, boa noite, 07. Mantendo 040. Gente, o Golo 649, táxi via pátio 3 e aguarde. Antes do ingresso do pátio 1, estamos avaliando agora junto ao controle, aguarde. Ok, segue pelo 3, aguardando.